Mais um que trilha ao raiar do sol. Despertar de novo dia, muita fé na caminhada. Aguça sede por conquistas, que nessa terra meus sonhos não sejam em vão. Visão, que a semente se torne a plantação. Então, pois Deus ajuda aquele que cedo levanta, nos coroando a vitória, colhendo aquilo que planta. Na luta incansável pra que tudo não pereça, no grito bravo e forte que o mais duro se aqueça. Buscar e alcançar, despertar calor humano, respeito pelo outro por um tri-se acabando. O olho no vizinho, diferenças sociais, inveja, ostentação, rumo a indagações banais. Me levo a um outro plano em um universo cinzento, sem harmonia, sem cor, tudo me parece lento. Vida retroativa no universo mórbido, trabalho que aliena, não nos dá o ócio. Pressões e mais problemas, num beco sem saída, num ponto de chegada, nunca o ponto de partida. Mas a vida vai além daquilo que convém, propósito de luta, quem buscar o bem. Caminhar a pé no chão, resta a alternativa. Se iludir na jogada nunca é a melhor saída. Muitos aqui tentaram, mas fracassaram na busca. Quiseram seu lugar, mas nisso não se aprofundam. Quiseram ostentar o doce aroma das flores, mas não querem trabalhar para poder cultivar. Quebra o plano do pensar, só caminha em linha reta. Nada tem por almejar, mata o sonho do poeta. Quer as metas alcançar, viajar num outro plano. Nesse mês se emaranhar, velejar no oceano. Sem excesso de bagagem que afunde a embarcação. Na mente apenas sonhos rumo à concretização. Segue a continuação, nessa louca vida breve vou seguir minha missão. O sonho aqui prossegue.